Michael, rico milionário, parece tudo bem, mas é apenas o contrário. Às vezes é preciso beber para esquecer, tomar alguns remédios, tentar entender. Meu filho é um vadio que não respeita ninguém, reclama de tudo, só joga videogame. Amanda, minha esposa, esteve com um amante, o pior ainda é pegar em flagrante. Todas essas coisas me deixam com raiva, tô perdendo o controle e descendo a porrada. Nunca imaginei ter tanto problema em casa, parece que juntei tanto dinheiro pra nada. Até meu analista disse que é complicado, a vontade que dá é jogar tudo pro alto. Tenho que pensar no que eu posso fazer, desse jeito não tá dando mais para viver. Difícil conviver no meio dessa família, ainda mais ao lado da minha esposa vadia. Pensando bem, vou voltar pro crime, não é tarde demais pra montar um novo time. Plano de ação, boas-vindas pra mim, voltando a fazer aquilo que eu sempre fiz. Isso aí, baby, é hora do show, planejando assaltos como tudo começou. Sou Franklin, esse é meu nome, não tenho família, sempre tive uma gangue. Brigando pelas ruas, não fique surpreso, e por isso mesmo terminei ficando preso. Agora um homem livre, já tenho um trabalho, não é muita coisa, mas ganho meu salário. Nesse meu emprego devo roubar carro, e nisso eu mando bem, na rua eu não falho. Mas a vida tá difícil, grana é um problema, se voltar pro crime, tem que valer a pena. Não tá dando pra viver, apenas com o que tenho. Eu preciso de mais, é foda sem dinheiro. Conheci Michael, as coisas mudaram, crime organizado, dinheiro pra todo lado. Andando pelas ruas de carro importado, compro qualquer coisa, esse é meu lifestyle. Todos já me veem como hip hop star, vida de estrela, quem podia imaginar. Isso aí, baby, morando na mansão, sou celebridade, não apenas um ladrão. Essa é minha vida, no trailer do deserto faço metanfetamina. Não tô nem aí pra quem diz que eu sou malvado, eu apenas sou um pouco desequilibrado. Foda-se, não devo nada a ninguém, às vezes fico insano, é o que me deixa bem. Penso que eu sou louco e vando para a lua, isso dá errado, então fique na sua. Agora descobri que Michael está vivo, desgraçado mentiu, sempre foi meu amigo. Por apenas um momento que isso foi destruir, resolvi mudar de ideia, agora vamos nos unir. Juntos novamente, de volta pra cena, Michael, Franklin, Trevor arrebenta, assaltando lojas e invadindo bancos. Contra a polícia a gente sempre está ganhando, fazendo dinheiro como nunca fizemos. Nós estamos no topo, mal aí, só lamento. Isso aí, baby, voltamos, baby, não tem nada que nos pare, baby. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.